Glória a Deus, meus irmãos, nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito. Abra comigo sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. O ano que vem, se Deus permitir, nós vamos a Éfeso. Se Deus permitir, nós estamos planejando uma caravana de estudo bíblico pelas 7 igrejas da Ásia. É uma viagem assim maravilhosa. Eu acho que você vai poder ir. Semana que vem nós vamos a Israel. Vamos a Jerusalém, aqueles lugares todos lindos. É um privilégio assim que está aberto. Olha o que está escrito aqui em Efésios. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Nos abençoou está em que tempo? É um verbo que está em qual tempo? Passado. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Tinha que ser no passado e há coerência, porque se já foi com todas, ele não precisa abençoar de novo no futuro. Ele já abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Veja o que está escrito em 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Tem uma palavrinha, um verbo aí que é comum para Paulo e para Pedro aqui, que é conhecimento. O conhecimento de Cristo Jesus, e não é o conhecimento intelectual apenas, mas é o conhecimento experimental, é o conhecimento vivencial, nos dá aquilo que ele prometeu. Então imagina que ele nos abençoou, é passado. Com todas as bênçãos, não ficou nada de fora. Mas eu recebo quando tomo o conhecimento. É simples de ver isso, que se você estiver num hotel e depois do 10º dia você descobrir que todos os jantares estavam incluídos na diária, você vai lá no balcão e fala assim: hoje eu quero jantar. Não, mas está incluído. Eu descobri que está incluído. Eu quero jantar. Alguém vai se virar e você vai ter o jantar. É ou não é assim? É ou não é assim, irmão? Mas e se você não fosse ao balcão? Se você não tivesse descoberto que o jantar estava incluído na diária, você ia embora, igual o meu amigo, que estava com muita fome. E ele estava numa fase tão difícil da vida, a única coisa que ele tinha era o bilhete da TAM para voltar para Belo Horizonte. E ele, sentado lá no aeroporto, sentou na poltrona lá fora, e naquela época a TAM tinha uma sala ali em Congonhas, e qualquer dia que você entrasse tinha lanche, só que ele nunca tinha tomado aquele voo, ele nunca tinha viajado de avião daquele jeito, e ele ficou sentado lá fora até chamarem o voo dele. Quando chamou o voo dele, ele entrou na sala de embarque, e era Natal, ele viu uma mesa absurdamente maior do que o normal, cheia de iguarias para lanchar, de graça. Se eu não tenho o conhecimento do que está à disposição, eu não recebo e ainda fico dizendo que Deus não me deu. Mas se eu tenho conhecimento, se eu tenho experiência vivencial com o Senhor, Ele mesmo me mostra tudo que está disponível em qualquer área: material, saúde, finanças, espiritual, emocional, familiar. É o conhecimento. E aqui Pedro introduz duas outras coisas que fazem parte do pacote: paz e graça. O versículo 3 diz: o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Mas eu posso acessar algumas destas coisas pelo canal da misericórdia. Então alguém orou por mim, ou então num determinado momento da minha vida eu fico mais devoto, mais empenhado, mais dedicado, chego cedo ao culto, é aqueles momentos de aperto, né, que a gente ora mais, lê a Bíblia mais, aí a misericórdia do Senhor vem e a gente começa a receber algumas coisas. Que logo que tudo fica bem, a gente de novo também vai se afastando, vai... A gente pode receber por pura misericórdia do Senhor, a gente pode receber porque a promessa, uma hora a gente esbarra nelas, mas a gente pode receber de Deus muito mais pelo relacionamento com Ele. O relacionamento pessoal com Jesus Cristo não é apenas vir ao culto, é cultuar por causa do meu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isso me dá acesso a todas as coisas. Como Pedro diz, todas as coisas com respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Todas as coisas. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, irmãos. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha 15 anos. Eu descobri no escritório do meu pai um cesto cheio de fitas cassetes de um amigo do meu pai que havia mudado para Belo Horizonte e tinha deixado muitas coisas dele lá guardadas nesse escritório, e entre elas esse cesto cheio de fitas cassetes. Eu não me lembro de nenhuma fita cassete que estava lá, tinha muitas, a não ser de uma que não sei explicar por que eu a encontrei e eu pus para tocar, e aquilo se tornou a música mais maravilhosa da minha vida. Eu só ouvia aquilo, eu nunca tinha ouvido nada daquilo, eu não tinha noção, não sabia o que, que era, e eu nem sabia o que estava cantando. Aí eu pegava, era um outro idioma, eu pegava as músicas, e eu sentava na máquina de datilografia. Naquela época não tinha computador, tinha máquina de datilografia. Um pouquinho depois veio uma máquina eletrônica, Olivetti eletrônica, uma coisa assim. Mas eu sentava, eu lembro até hoje das folhas que eu digitei. O que eu ouvia sendo cantado, eu escrevia do jeito que dava para entender. Então, na verdade, eu fiz uma transliteração. Então eu lembro de uma música que diz assim: O dies me Franz Lavan, Bahoven, Mulanam Vahorkaven, Kojeneva He, Luyeri. Isso tudo estava escrito em português, com as palavras que eu achava que dava para inventar. E aí eu cantava junto, eu cantava aquilo, eu cantava todas as músicas daquela fita cassete. Era uma fita cassete produzida pela Som Livre, só com músicas hebraicas. Eu não tinha a menor noção de nada, nada, nada. Eu não sabia nem que aquelas músicas diziam respeito à Bíblia, à palavra, ao povo de Deus. Simplesmente amei aquelas músicas. E aquilo se tornou, mais tarde, eu vim a saber o que era a tradução de cada uma daquelas músicas. Talvez uma única música tenha me chamado a atenção. Aleluia. Ó, fala aleluia. La olam. Aleluia. Yashiru kulam. Era a única música, talvez, que eu tivesse criado alguma ligação, porque tinha a palavra aleluia. Depois eu vinha saber tudo o que significava aquelas letras, aquelas músicas. E assim, quando eu tinha 15 anos, Deus plantou no meu coração uma atração muito forte pelas coisas dele em Israel. Quando foi em 1998, muitos anos depois, Desculpe, 1996... eu fui produzir um CD para um ministério em São Paulo, e eles queriam gravar várias músicas no meu estúdio, e trouxeram as músicas, e quando eu vi, eram todas músicas em hebraico. E muitas daquelas músicas eram músicas que eu tinha ouvido há 15 anos atrás, lá naquela cassete que eu perdi e nunca mais recuperei. Assim, gente, que coisa interessante. Aí eu produzi todo o CD para esse ministério, com aquelas músicas. E enquanto eu produzia, eu tomei conhecimento pela primeira vez de uma série de verdades bíblicas acerca de Israel, de Jerusalém. Como, por exemplo, orar por Israel. Amar Israel. Como, por exemplo, sobre os muros de Jerusalém. E aquilo me trouxe assim um carinho, um interesse puro por Israel, muito mais profundo. Me fez lembrar das músicas, de tudo, e eu acho que eu ainda não tinha feito nenhuma ligação entre o que havia acontecido aos 15 anos, com produzir aquele CD. E quando foi em 98, eu produzi um segundo CD para um outro ministério com músicas hebraicas. E ao produzir aquele CD, Deus me deu uma passagem para Israel. Me deu um presente de ir conhecer Israel, em 1998. Mas de graça tudo, né? De graça, não dizem aí que até injeção na testa? De graça, tudo pago? Tudo pago. Óbvio que não era assim só porque era de graça. Deus já tinha plantado no meu coração um desejo muito grande de conhecer, de ver tudo aquilo, porque eu estava me envolvendo aos poucos, sem perceber, sem ir atrás, e aquilo estava fazendo diferença na minha vida. De 96 para 98, minha vida deu uma virada impossível de ter sido feita por mim mesmo. Eu vi claramente que ao me envolver com aquele ministério, com as músicas hebraicas, em 96 até 98, minha vida deu uma virada. Entre essas duas datas, eu fui consagrado ao pastoreio. Deus estabeleceu uma outra dimensão do meu ministério, viajando pelas igrejas, ministrando nos congressos, no Brasil, fora do Brasil. Foram 2 anos de muita prosperidade, não material, não financeira, mas ministerial e espiritual. Em 98, quando eu ganhei a passagem e fui a Israel, foi outra guinada muito grande na minha vida. E eu quero repetir, não em termos financeiros, embora Deus tenha trazido abundância, recursos, prosperidade, ela veio na essência da palavra, Deus pondo a mão em todas as coisas. E de 98 para cá, essa, se eu não estou errado, a sexta, se eu estiver errado, é a sétima vez que eu vou a Israel. E todas as vezes eu fui sem me preocupar em pagar, todas as vezes eu ganhei todas as despesas para ir a Israel. E aí Deus ainda me deu a oportunidade, essa é a quarta vez que eu vou levando um grupo de pessoas para também viverem algumas experiências em Israel. Uma delas, muito forte para mim, foi um dia, em uma dessas excursões, num dia livre, eu saí sozinho e descobri que havia um lugar em Jerusalém que você podia comprar um ticket e subir nos muros. E eu subi nos muros e fui andando pelos muros. O muro é largo, tem um corredor para você caminhar pelo muro. Antes você podia circular por toda a cidade antiga de Jerusalém. Hoje já não pode, porque por uma questão de segurança eles fecharam. Quando você chega próximo à mesquita, porque ali é um território árabe hoje, e os árabes não permitem trânsito ali. E eu estava sobre aquele muro, eu parei assim e comecei a adorar a Deus. Eu comecei a orar ao Senhor. Eu comecei a buscar a presença do Senhor de uma forma tão forte. E foi um momento assim maravilhoso da minha vida, aquele momento com o Senhor sobre os muros. E o Espírito Santo falou comigo assim: eu coloco guardas sobre os muros de Jerusalém. Você é um deles. Então ore pela paz em Jerusalém. Aquilo foi uma experiência, sabe daquelas experiências que você lê num livro e acha que é só com os outros? Uma série de experiências que eu li, eu achava que era só com os outros, até a gente olhar da forma correta para as experiências que nós estamos tendo. E aí nós começamos a ver que elas são, talvez, mais naturais para nós, mas elas são tão fortes quanto as que a gente lê lá na Bíblia. E elas não estão disponíveis só para alguns, mas para todos aqueles que começam a ter um conhecimento das coisas de Deus e um conhecimento da própria pessoa de Jesus. Existe um universo que vai sendo aberto quando nós nos aproximamos mais do conhecimento de Jesus e, obviamente, de tudo o que vem dele. E muita coisa, como o jantar na diária do hotel que você está hospedado. Como o conhecimento daquele meu amigo de que lá dentro da sala tinha uma mesa gratuita de lanche da TAM. O conhecimento abre a porta para nós recebermos um mundo de coisas que já estão estabelecidas na eternidade por Deus a nosso favor. E o conhecimento é o relacionamento com Ele. E se nós temos um relacionamento com alguém, nós temos um relacionamento com todo o universo que cerca essa pessoa. Se você começa a ter um relacionamento com o Zé Humberto, você, sem dúvida, vai conhecer a Renata, vai conhecer os seus filhos, vai conhecer seus familiares, vai conhecendo o seu trabalho. Daí a pouco, quanto mais se expande esse relacionamento, mais você tem contato com outras coisas, outras circunstâncias da vida do Zé Humberto. Quanto maior o nosso relacionamento com Jesus, mais relacionamento com as coisas que cercam o reino de Jesus. E ao nos relacionarmos com isso, todas aquelas coisas começam a fluir para nós. E eu não quero estar falando, dando a impressão de que é um interesse por dinheiro, por bens, por coisas, mas pelo reino de Cristo. E o reino de Cristo inclui o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa vida. Quando nós começamos a entender essas coisas, nós entendemos um princípio de Deus, que é um dos elementos do seu reino, que é o princípio do dar. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Há um princípio espiritual que é o princípio do dar. É uma lei espiritual. Quanto mais eu dou, mais eu terei para dar. Lá em Israel nós temos, você entra ali, tem um quadro enorme, você pode olhar esse quadro. Tem dois olhos, a terra de Israel tem dois olhos. Um pequenininho e outro grande. O pequenininho é o Mar da Galileia. Toda água que chega em Israel, chega no Mar da Galileia. Existem três ribeiros pequenininhos que correm desde o Monte Hermon e alimentam de água. Eles se unem, formam o Rio Jordão e alimentam de água o Mar da Galileia. É a única forma de ter água em Israel. Do Mar da Galileia, você vê lá tubos e tubos e tubos e tubos para todo lado espalhado, tubulação que espalha a água do Mar da Galileia para todo Israel e ainda alimenta parte, alguns países ali à volta. Parte dessa água continua pelo Rio Jordão e desce até o Mar Morto, que está a 430 metros de profundidade do nível do mar. É a maior depressão da face da Terra, 430 metros abaixo do nível do mar. O deserto da Judeia, nós andamos por aquele lugar lá, está a 430 metros abaixo do nível do mar. A água que cai ali não vai para lugar nenhum mais. Não tem para onde ir. A água não sobe, a água só desce. não tem sistema de gravidade que consiga fazer com que aquela imensidão de água volte 430 metros acima. E porque o Mar Morto não compartilha água com ninguém, ele se tornou um mar morto. Mas o mar da Galileia, no Rio Jordão, ele dá toda a água que tem, ele dá. E nunca faltou água. Quem mora em Jerusalém, quem mora em Israel, pode contar, porque todos os dias o governo traz nos noticiários, nos jornais, a medição do nível do mar da Galileia, porque aquilo é a vida da nação. Então tem momentos em que a água está muito baixa e que a nação inteira fica em alerta para economizar, para segurar. E mais do que isso, os rabinos vão para as sinagogas para orar e pedir a Deus, derrama chuva. E Deus derrama chuva mesmo, e o nível da água volta. E até hoje, a nação inteira vive da água do Rio Jordão, do Mar da Galileia. Parece pouquinho, mas nunca falta. Eu estava há poucos dias nos Estados Unidos, e há uma família que me hospeda já há uns 15 anos, e eu estava hospedado na casa deles, e perto da casa deles tem um lago muito grande, e é um lugar que tem um parque ao redor, tem uma pista muito bem feita para caminhar, para correr, e as crianças, e bicicleta, e praticantes de exercício físico, e sempre que eu estou lá eu corro ao redor desse lago, todos os dias, e eu desci, o primeiro dia estava muito frio, e eu passei em frente a um vertedouro. Num determinado lugar do lago, você tem um vertedouro, e ali tinha água, mas era muita água, mas corria uma cachoeira, descia, mas muito violenta a água. Só que interessante, gente, tem água demais. E continuei. No dia seguinte, eu estava me aproximando do lago, descendo uma rampinha ainda da rua que chega no lago, e eu olhei para o lago e me veio instantaneamente o pensamento, tem pouca água no lago hoje. Mas foi só isso. Eu me esqueci daquilo e fui caminhando, e quando eu cheguei em frente ao vertedouro, eu olhei, me lembrei do que eu tinha pensado e vi que só tinha um filetezinho de água correndo. Gente, que engraçado, tem pouca água mesmo. Mas por que eu pensei nisso? O que eu vi? Porque o lago estava cheio do mesmo jeito. Eu continuei correndo, e quando eu estava exatamente do lado oposto do vertedouro, lá tem um gramado lindo, e tem uns bancos ao redor do lago, e eu me assentei para descansar, e eu fiz uma oração. Falei, Senhor, o Senhor tem alguma coisa que está querendo falar comigo? Eu vim nessa viagem no propósito de ouvir o Senhor sobre tais e tais assuntos. O Senhor tem algo para falar comigo. Agora eu acho que o Senhor tem algo para falar comigo nesse lago, porque eu estou aqui me questionando o que, que me fez pensar que tinha pouca água no lago. E eu estava sentado bem próximo da margem, e eu vi que a margem do lago está do mesmo jeito, não estava mais baixa, estava na mesma altura. E aí eu continuei adorando, conversando com o Senhor, de repente o Espírito Santo me falou, filho, não importa o tamanho do lago, não importa o tamanho da sua vida, eu quero fazer entrar água em abundância, mas você vai ter que cuidar, primeiro, dos vertedouros. Se eu fizer entrar água em abundância, e o vertedouro não der conta, vai arrebentar as coisas do outro lado lá. Vai invadir a rua, a pontezinha não vai suportar. Então, cuide dos vertedouros da sua vida. Construa vertedouros novos. Alarga os vertedouros da sua vida. O que são os vertedouros, irmão? A forma com que o que vem para nós é distribuído para seguir o fluxo. Filho, se o seu vertedor for assim, bem pequenininho, e você ainda fica travando ele, tudo que chega aí não vai para fora, não continua fluindo, eu vou diminuir a entrada da água lá na outra ponta. Mas se você cuidar dos vertedouros, eu tenho água em abundância para correr. Olha, eu derramo chuva, vem água de tantos ribeiros. Você nem entende como de um dia anterior tinha água em abundância e hoje não tem água. Eu fiz isso para que você aprenda essa lição. E o Senhor falou comigo, segundo filho, cuide das margens. Cuide da estrutura das margens que comporta o seu lago. Você não precisa fazê-las crescer, você não precisa construir nada, só cuidar para que elas estejam plantadinhas, todas alinhadinhas, certinhas. Olha, que isso retém a água do lago. Se você cuidar disso, sua vida de oração, sua vida da palavra, comunhão, intimidade, você parar de correr, você parar de correr, querer construir, de querer um monte de coisa, se você cuidar da vida nas margens do lago, o lago pode ser do mesmo tamanho a vida inteira, mas vai ter passado tanta água por esse lago, vai ter tanta vida, e você chega nesse lago lá, é impressionante a quantidade de pássaros, de patos, de cisnes, de marrecos, eu não sei o que, que realmente são aqueles animais lindos, gansos, que ficam lá ao seu redor assim. Nós nascemos num país em que a única cultura, desde o início, é cadê o meu? Eu me viro. Eu passo na frente de todo mundo nessa fila e chego, ah, resolvi o meu. Eu corto aqui, entro para aquela, aí ficou todo mundo bobo ali na fila, eu passei na frente e saí lá na frente e resolvi meu problema. Eu. Não é só o governo que é corrupto. Nossa natureza brasileira vem de uma cultura corrupta. Eu quero o meu. Pouco me importa se o outro tem ou não tem. Isso não é uma coisa consciente, porque se nós formos perguntar conscientemente para cada um de nós aqui, a gente vai dizer, não, eu me interesso. Sim, pode contar comigo. Ah, claro, claro. Mas a gente naturalmente não vive como um vertedouro. Porque a gente tem o receio de faltar para nós mesmos. A gente tem o receio de não entrar mais. A gente não tem essa cultura de ser um canal. Eu lembro uma vez que o Senhor foi me falando sobre energia elétrica e o Espírito Santo me fez pensar, são dois fios, filho. Qualquer um aqui sabe que são dois fios que chegam. Você pega seu eletrodoméstico, você pluga ele na tomada, você tem dois polos, são dois fios. Agora, um daqueles polos tem energia, se você encostar, toma choque. O outro, não. Ó, engraçado, é isso mesmo. Se tiver medo de pôr a mão e fazer o teste, tem uma chavezinha de fenda que mostra que ó, tá chegando energia aqui. Porque um dos fios vem a energia lá da hidrelétrica. Ele está energizado. E ele passa por dentro da lâmpada ou por dentro do eletrodoméstico, circula e sai pelo outro polo e retorna. Se a energia conseguir trânsito para passar, aquela luz brilha. Aquele eletrodoméstico funciona. A sua vida funciona. Então eu preciso receber por um polo, vai passar por mim, vai gerar luz, vai funcionar, e vai sair pelo outro polo, para chegar a outros. E é interessante como que essas coisas, a gente vai aprendendo, a gente vai recebendo de Deus. E olha o que está escrito no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Dois versículos que precisam ser bem entendidos. Quando eu e você, brasileiro, crente, poderia ser um americano batista, ou de repente é um árabe muçulmano, quando nós lemos o versículo, vamos à casa do Senhor, a primeira imagem, a primeira impressão que vem, vamos lá na igreja hoje? Você vai à casa do Senhor hoje, irmão? Ah, hoje não vai dar para eu ir. A nossa religiosidade está impregnada em nós, a gente pensa isso. Mas o versículo seguinte não fala desse auditório aqui, fala de Jerusalém. Vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Eu não tenho receio algum de errar. Na interpretação bíblica, a casa do Senhor é Jerusalém. Aí você vai entender por que tanta guerra por aquele pedacinho de terra. Bem, eu quero, antes de você ir por qualquer raciocínio, que você se lembre de duas coisas. Primeiro, Jerusalém, hoje como cidade, como um lugar metropolitano, uma cidade que é a capital espiritual de Israel, aquele lugar físico, geograficamente falando, aquilo vai ser tudo destruído, irmão. Não é nada daquilo, mas aquela cidade representa a cidade que vai ser estabelecida absolutamente naquele mesmo lugar, que é a cidade celestial, quando o Cordeiro vier e assentar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E ali, onde Abraão imolou Isaque, onde Davi comprou um pedacinho de terra e fez um altar a Deus, naquele lugar onde Satanás fez questão de construir uma mesquita que adora a Alá, para tentar dizer, eu tomei posse desse lugar. Naquele lugar, Jesus vai pôr os pés e assentar o seu trono. E a cidade santa chamada Jerusalém, onde vai congregar, não são os cristãos, não são os evangélicos, mas árabes, brasileiros, judeus, bolivianos, americanos, chineses, hindus, seja quem for, vai congregar de todas as tribos, povos, línguas e nações, aqueles que o viram e o receberam como Senhor e Salvador. Naquele lugar. Então, por isso, Jerusalém é a casa do Senhor. O trono eterno dele estará em Jerusalém. Mas a palavra Jerusalém, ela tem uma característica no hebraico que só quando a gente começa a estudar, a gente entende isso. Yerushalayim. E toda palavra terminada em im ou im é plural. Então, qualquer um, lendo em hebraico, lê o nome da cidade de Jerusalém como se a gente lesse assim, Belo Horizonte. Não, a cidade chama Belo Horizonte, não, chama Belo Horizonte. Não, Belo Horizonte. Curitibas. Não, não é Curitibas, não, é Curitiba. Só tem uma Curitiba, é Curitiba. Não, Curitibas. É isso que está escrito em toda a Bíblia a respeito de Jerusalém. A palavra na gramática hebraica é Yerushalayim, é plural. Então, toda vez que alguém está falando, qual cidade você mora? Yerushalayim está falando, eu moro em Jerusalém. Por que que o nome da cidade é plural? Porque a Bíblia diz que o lugar onde o Cordeiro vem morar é a minha vida e a sua vida. Jesus vem estabelecer o trono dele, não é nesse auditório, nem é naquele espaço físico que hoje está lá no Oriente Médio, que a gente também chama de Jerusalém, e que é uma representação espiritual bíblica verdadeira. É algo muito além. Por isso, a cidade vem no plural, porque são incontáveis Jerusaléns. O lugar. Não há nada místico em ir lá em Jerusalém. Se você nunca for em Jerusalém terrena na sua vida, você só estará perdendo algumas poucas coisas que depois na eternidade não vão fazer diferença. Não há nada místico lá. Mas há algo especial quando a gente vai lá e adora o Senhor e conhece a história e a gente vê tudo aquilo que também, guardadas as proporções, pode vir para quem está aqui e nunca foi e nem nunca irá a Jerusalém terrena, que é conhecer mais das coisas de Jesus, do reino de Jesus e, sobretudo, de Jesus. Eu quero isso, Senhor. E nesse lugar, nesse reino, a palavra do Senhor diz assim: nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como o estatuto de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Nós estamos indo semana que vem a Israel mais uma vez, e em todos os lugares por onde a gente passa, a gente para para adorar a Deus. Tem pessoas de todas as tribos, línguas e nações, nações e nações e nações e nações, adorando a Deus em Israel. Nós somos um grupo, 25 pessoas, que vamos de novo fazer isso lá. Sobem para adorar o Senhor. Versículo 5: pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Versículo 6: orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti, por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. A gente tem uma mente muito terrena, humana, pontual, mecânica, concreta, material. Então, quando a gente fala em Jerusalém, a gente só fala de coisas físicas. Mas o Senhor não, o Senhor sempre está misturando essas coisas físicas e mostrando nelas as verdades espirituais. E a palavra do Senhor nos diz o tempo todo sobre dar, sobre fluir o louvor. O lugar do trono do Senhor é o lugar de darmos o culto. O culto do Senhor é o lugar de nós darmos a Ele a honra, a glória. O salmista declara assim, Salmo 87, o verso 2 diz: coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. E agora você traz para você o que é Jerusalém. Sou eu. É você, irmão. Antes que aconteça o que vai acontecer em breve, do Monte das Oliveiras se fender e se abrir ao meio, e o Cordeiro com a noiva se estabelecer ali no trono da cidade celestial, isso já aconteceu no meu coração, no seu coração, e pode acontecer no coração de qualquer pessoa. E aí vem sobre nós uma das chaves do reino de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não é que conquistou, é que deu. O dar é uma bênção do Senhor. O dar é tudo o que Deus quer para mim e para você. Leia comigo em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, verso 4. Em diante, nós lemos assim: considerai quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. O autor aos Hebreus está falando de Melquisedeque, o rei de Salém. Salém era uma cidade cananeia. Então, Melquisedeque era, humanamente falando, um rei cananeu, um rei de outros povos, de outra cultura, de outra religião. Mas ele temia a Deus, e havia alguma coisa de Deus. Lá no céu você pergunta para o Senhor mais detalhes, havia alguma coisa de Deus em meio a toda aquela cultura, tudo aquilo que aquele homem representava. Abraão se apresentou a ele e deu o dízimo de tudo. Que coisa impressionante. Assim como a promessa de Deus a Abraão, a bênção de Deus a Abraão, a semeadura de Deus em Abraão, a descendência de Deus em Abraão não se extinguiu, os valores de Deus em Abraão também não se extinguiram. Os princípios de Deus em Abraão também não se extinguiram. Então permanece o dar como um princípio do reino de Deus. E aqui, de uma forma tão específica, o dar o dízimo. Considerai. Versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Essa expressão está traduzida, mas ela tem uma conotação diferente do que a gente tem na Bíblia, né? Então, na verdade, a conotação que tem desse aqui é disso aqui, ó. Tomei dele. Tomar do povo dízimo é essa conotação. Tomei, arranquei da mão dele. Mas é só por causa de uma questão da tradução. Porque a expressão está lá, é receber do povo o dízimo. Receber. A palavra do Senhor vem clara sobre isso. E está falando não do dízimo em si, mas está falando de um princípio do reino. O princípio que gera essa luz aqui. O princípio que faz o eletrodoméstico funcionar. O princípio que faz a minha vida funcionar, irmão. É o princípio do dar e do receber. É o princípio do mar da Galileia e não do mar morto. É uma cultura que precisa de uma operação assim sobrenatural dentro da nossa mente, do nosso coração para funcionar. Porque a gente tem receios. A gente tem receios, a gente tem dificuldades de dar. Entre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio e recebem o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. O texto está dizendo, aquele que era estranho, e para nós mais estranho ainda, como é que eu vou dar um dinheiro para um macumbeiro? Como é que eu vou dar um dinheiro para aquele cara lá no sinal que, sei lá, que eu acho que ele é um ladrão? Como é que eu vou dar? Eu de vez em quando vem esse pensamento, como é que eu vou dar para esse menino se eu sei que ele vai tomar droga com isso? Mas não é o que ele vai fazer com o dinheiro, é o que eu estou fazendo com o dinheiro. Eu estou dando. Dar, flui vida. Aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo, porque ele estava ainda nos lombos do seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Eu quero repetir aqui com vocês, aqui não é só uma lição sobre dízimo, não. Não é só um texto para a gente falar sobre dízimo. Aqui é muito mais do que isso. É um princípio do reino eterno de Deus. É um princípio de Jerusalém. É um princípio de Israel. Em Israel, no solo de Israel, tem a lição representada fisicamente. É melhor dar do que só receber. E eu não estou ministrando isso para você, só para você trazer o dízimo aqui, mas para que isso seja uma cultura nossa. O dar. Dar. Liberar. Dar. Ainda que custe para nós ficarmos sem o que já era quase nosso. Eu já estou com tudo aqui. O dar. A palavra do Senhor é tão perfeita. Depois nós vamos ler em Malaquias. Volte lá e lê, abra em Malaquias. Lembre que Malaquias está no Velho Testamento. E às vezes a gente até acha que o que está no Velho Testamento passou. Por isso não tem que dar dízimo, porque Malaquias passou. Mas na verdade não se trata disso. Na verdade, eu estou enfatizando que está no Velho Testamento porque ele vem na forma da lei. Mas a essência, o princípio é o mesmo. Não precisa hoje vir na forma da lei mais. Né? Então, eu não vou estar aqui à frente como pastor que recebe dízimos, dizendo assim, quem roubou a Deus essa semana? Seu ladrão, você está roubando a Deus. Essa era a forma da lei para aquele tempo. Hoje, não é necessário mais a lei. Não é mais necessária essa forma. Hoje, o Senhor quer que a essência do princípio esteja dentro de nós. Então o Senhor começa dizendo lá, eu, o Senhor, não mudo. Essa primeira frase deveria ser a frase mais importante de quem estuda esse capítulo de Malaquias. Eu não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto na terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero repetir, irmão, para vocês que estão aqui e para aqueles que estão nos ouvindo pela internet, milhares e milhares de pessoas. O centro não é o dar dízimo. O centro aqui não é o dízimo, você separar 10% do seu salário e trazer todo mês aqui para a igreja. Esse não é o centro da ministração. O centro da ministração é a cultura do reino de Deus. É o que nós começamos lendo lá em Efésios e 1 Pedro, que se eu começo a conhecer a Jesus, é óbvio que eu vou conhecer a cultura do reino de Jesus. E se eu começo a viver tudo isso, eu recebo todas as coisas concernentes à vida que já estão prontas à nossa disposição no mundo espiritual. Mas para eu receber, eu preciso cuidar do vertedouro. Se o vertedouro for muito pequenininho, o Senhor mesmo vai segurar a água que entra para que não se rompa o vertedouro, para que não se rompa as margens, para que não se estrague tudo. E se eu cuido, o Senhor começa a entrar mais água, a trazer mais água, a fluir mais abundância. O vertedouro sai com muita água caudalosa, abençoa muito mais gente. É isso que é a essência desse versículo. Trazei todos os dízimos, trazei as primícias, tenha o coração pronto a dar. E se você tem o coração pronto a dar, você ainda tem com um detalhe, dar também com primícias. E então, repreenderei o devorador, diz o Senhor, para que não vos consuma o fruto da terra. É uma cultura linda, maravilhosa. Para a caravana do ano passado, que nós acabamos adiando para esse ano, eu tinha feito um propósito com o Senhor. Eu conversei com vários líderes, com vários pastores, e eu disse a eles, nós vamos levar um grupo de líderes de louvor, que eu quero ministrar aos líderes de louvor lá em Jerusalém. Então eu consegui um hotel no centro da cidade velha em Jerusalém. Nós íamos ficar hospedados naquele hotel e nós íamos sair a pé por todos aqueles lugares em Jerusalém durante 10 dias que trazem ensino sobre louvor e adoração em Jerusalém. Mas nenhum pastor, nenhum líder se empenhou em investir nos seus líderes de louvor. Ninguém se empenhou. Quando eu conversei, era maravilhoso para todos, mas na hora H, ninguém, e todos tinham algumas desculpas, inclusive muito compreensíveis, de que essa moçada da música não quer nada com compromisso. Mas eu disse assim, Senhor, eu não posso desafiar outros pastores e não fazer o mesmo aqui. Então, eu disse, nós vamos investir num líder de louvor. E a pessoa que Deus abriu a porta para a gente investir foi a Maria Alice, que hoje ministra em Contagem, mas é uma irmã que já há muitos anos está aliançada com a igreja. E eu disse a ela, Maria Alice, prepara o seu passaporte que você vai a Jerusalém, você vai a Israel na nossa caravana. E aquilo para ela foi assim, você está doido, pastor, não tem, que é isso? Não tem, Maria Alice, quando que é as suas férias? Ah, não sei, Maria Alice, tira as suas férias, marca as suas férias na data da viagem e tira o seu passaporte. Nós vamos abençoar você, a igreja vai investir, nós vamos semear na sua vida nessa caravana. Irmão, sabe quantas passagens nós tínhamos aqui à disposição para doar para pessoas? Sabe quantas, irmãos? Hã? Nenhuma. Um dia, a Maria Alice me disse assim, já marquei minhas férias e já tirei o passaporte. Amém, Maria Alice. Eu falei assim, ai, meu Deus, eu amando dinheiro. E aí, antes de nós tomarmos qualquer providência, o Senhor trouxe o recurso. O Senhor tocou na vida de uma pessoa que deu tudo o que ela precisa para a viagem. Como que as portas se abrem só porque alguém decidiu crer? Só porque alguém decidiu investir? É por causa daquele princípio lá, olha. Se a água puder fluir, como no mar da Galileia, como no lago da minha história, da minha experiência lá, se a água puder fluir, abre as comportas, alarga o vertedouro, o Senhor faz correr mais água. Irmãos, foi o Espírito Santo que enquanto eu descia, eu ainda estava a uns 200 metros do lago, me pôs na mente na hora assim, tem pouca água correndo no lago. Assim, gente, que coisa esquisita, por que eu estou pensando nisso aqui? Tem nada, eu não entendo de lago, eu não sei de nada, eu não prestei atenção, eu não estava nem pensando nisso. Tem pouca água correndo no lago. E quando eu cheguei no vertedouro, tinha uma fiasquinha de água só. Aí o Senhor começou a me ensinar isso, me lembrar dessas coisas. E aí eu falei assim, graças a Deus, já tem a passagem. Aí o Senhor falou assim, não, mas esse recurso veio através de uma única pessoa. Você está privando inúmeros outros irmãos de também semearem. Então nós abrimos para investir na vida do Márcio, que é o outro irmão que está lá em Contagem, semeando a vida da igreja lá, e que aí vai o Márcio e a Maria Alice, os irmãos juntos, tendo a experiência da viagem em Israel. O Márcio não sabe ainda não, irmão, mas nesses dias, a Dani é a única que sabe, nesses dias quase que eu cancelei a viagem do Márcio. Porque a gente não tinha os recursos. Tem que conversar. E o Espírito Santo falou assim, não faça isso. E o Senhor começou a abrir. Não é nem as comportas do lago, não, irmão. Começou a encher de água o lago. Que coisa impressionante, irmão. Não falta nunca água se você cuidar das margens e abrir o vertedouro. Isso faz parte de Israel, de Jerusalém. Isso faz parte, na verdade, do reino de Deus. Quando eu disse a vocês que desde 96 o Senhor começou a trazer abundância, prosperidade, é porque está escrito aqui, prosperem aqueles que te amam. Por que prospera quem ama Jerusalém? Que coisa, eu não gosto desse negócio, porque na verdade a lei já passou. Irmão, é a dificuldade de entender o reino. Amar Jerusalém inclui amar aquela cidade. Você não tem noção de como é delicioso andar por aquela cidade. Essa semana meu coração quase partiu porque a Dani foi lembrando das coisas lá. Ai meu Deus, Jerusalém. Nós estávamos conversando na mesa lá e Jerusalém. Eu falei assim, oh Deus, que dor no coração da Dani não poder ir dessa vez. Você não tem noção do que é andar de noite por Jerusalém. Que coisa deliciosa. Aqueles lugares, que coisa maravilhosa, irmão. É só um pequeno sintoma do que será andar na Jerusalém Celestial. Como também é uma pequena amostra do que é que Deus quer fazer dentro de nós. Rios de águas vivas fluirão do teu interior, paz, alegria, frutos do Espírito, vitória. Creia, creia. É o exercício da fé. Mas não é o exercício da fé só para, ai Deus me dá, não. É o entendimento de uma cultura do reino de Deus. Eu recebo, o fluxo continua, o vertedouro está aberto, ou eu alargo o vertedouro e eu continuo dando, eu continuo recebendo, e quanto mais flui a energia pelo fio, mais a luz brilha, mais o eletrodoméstico funciona. Não é uma questão de você discutir se é bíblico ou não dízimo. É uma tolice de alguém que quer fazer apologia ao mar morto. Reter, reter, reter. Não, não é reter, é dar, libera, libera. Quem precisa? Quem está precisando, eu posso ajudar. Quantas coisas pequenininhas, uma coisa pequenininha para alguém é uma coisa gigantesca. Eu me lembro uma vez que a Consuelo contou que ela foi abastecer e aí ela sobrou umas pratinhas, ela disse pro bombeiro, frentista, não, pode ficar para você, vai tomar uma coca, tomar um refrigerante. Aí o frentista disse a ela assim, que refrigerante, dona? Isso aqui é o leite dos meus filhos hoje. Algo que para nós é pouco, mas semeado. Quando nós trazemos dízimos e ofertas no altar do Senhor, não é o cumprimento de uma obrigação. Não pode ser. Dei o dízimo, dei. Ah, graças a Deus, dei o dízimo. Não. É a prática dessa cultura do reino de Deus. Primeiro, na maior instância do dar, que é trazer as primícias para o reino de Cristo. Que lemos em Hebreus, homens administram esse dinheiro, mas quem recebe é o Senhor lá no altar. Eu estou dando. Senhor, meu vertedouro está aberto. E eu quero alargar mais ainda o vertedouro, Senhor. Eu quero sempre olhar para as pessoas que podem receber, que eu quero dar. Nós estamos trabalhando aí para a gente ajudar a reforma da casa de duas famílias. Nós vamos ajudar a reforma da casa de duas famílias. Na verdade, ajudar não. Nós vamos fazer a reforma da casa de duas famílias. Porque nós amamos aquelas pessoas, nós queremos vê-los melhor. Mas também porque há uma lei do reino de Deus. Dai e ser-vos-á dado. E eu quero dizer a você que não é pensando no que vai entrar. Porque o Senhor falou comigo, o lago vai continuar do mesmo tamanho, filho. Se você voltar aqui há 10 anos, esse lago vai estar do mesmo tamanho. Mas vai ter passado por ele uma quantidade incalculável de água que jorra por aquele vertedouro. Não é para nós. Então eu quero mais, Senhor. Então eu vou dar porque eu vou receber mais. Não, Senhor. Eu estou dando porque eu vou receber mais água que passa por esse vertedouro. O interesse em eu estou recebendo, eu quero só alargar o meu lago. Ele não funciona. Eu quero, Senhor, ter essa cultura numa nação em que isso não é comum. Onde há preocupação, onde tem que poupar, onde tem que guardar, onde tem que fazer difícil, tão complicado, tão custoso ter alguma coisa, guarda, investe, eu quero tanto isso, eu sonhei a vida inteira e agora Deus me deu. Senhor, eu quero ter outra cultura. Eu estava lá em Israel e o Senhor tinha me permitido comprar uma máquina fotográfica, muito moderna, na época muito nova, tecnologia e tal. E eu fui para uma das viagens só para fotografar. E aí nós estávamos chegando no Mar Morto. E eu me coloquei no ônibus, numa posição assim, tinha uma porta para o lado contrário, umas escadas, e a porta tinha uma janela de vidro larguíssima, diferente das outras. E eu fiquei ali, encostei meu ombro, e estou numa posição maravilhosa para fotografar tudo, e de repente veio uma senhora e desceu também aquela escadinha e ficou na minha frente assim, de dá licença. E aí eu falei assim, qual que é da dona? Que é isso? Não, eu comprei essa máquina para vir fotografar, eu vim nessa viagem para fotografar, e aí que é isso? E aí o Senhor falou comigo assim, filho, você pode pedir ela para sair da sua frente que está te atrapalhando. Porque talvez essa seja a última oportunidade de você estar aqui e tirar fotos. Porque para ela, provavelmente, é a última. Dificilmente ela virá aqui de novo. Ela juntou todos os trocadinhos para conseguir vir aqui. Olha a máquina dela. Olha a dificuldade dela tirar foto bem amadora. Ela está fazendo isso como sendo a única oportunidade da vida dela. Agora, se você quiser, essa também pode ser a sua última. Então, peça ela para sair da frente e tira as últimas fotos. Mas se você quiser, filho, eu posso te trazer aqui quantas vezes. Dá a ela a honra. Nós, às vezes, temos a dificuldade do dar, porque a gente fica assim, ai, não vai ter outra oportunidade. Mas o Senhor quer fazer com que esse rio caudaloso, que passa imperceptível pelo lago, jorre abundantemente. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Ore ao Senhor. Coloque diante dele sua vida, essa palavra. Eu quero repetir. Eu não estou falando, tendo como centro do assunto, você trazer dízimo aqui. Embora você possa fazer um propósito diante do Senhor. Senhor, eu quero no restante desse ano abrir um vertedouro da fidelidade nos dízimos. Abrir outro vertedouro das ofertas, da semeadura missionária, do um real no sinal dado a um pobre, a um moleque. Haver a necessidade silenciosa de um irmão e silenciosamente ir lá e semear na vida dele. Eu quero isso, Senhor. Mas é muito mais do que isso, Senhor. Eu quero realmente me tornar uma pessoa mais semelhante ao teu reino. Dar. Eu quero que o dar, o fluxo da água que entra no lago, jorrando pelo vertedouro, seja cada dia mais caudaloso. Não é que eu quero um salário maior do que eu já tenho. Não, Senhor. Eu quero mais do Senhor passando através de mim. Eu quero, Senhor. Ainda com seus olhos fechados, lembre de uma coisa. Lá em Deuteronômio 31, Deus diz a Moisés: Moisés, o povo vai entrar por um caminho tão errado. Eu vou te levar, você vai morrer. O povo vai ficar sem sua liderança. E o povo vai descambar. Está escrito isso lá, Deuteronômio 31. Então, Moisés, ensine um cântico para o povo. E Moisés ensinou um cântico para o povo. E Deus disse assim: esse povo vai se lembrar desse cântico, esse povo vai se lembrar dessa música, vai cantar essa música nas situações mais difíceis, e eu vou agir. Que coisa interessante do reino de Deus. Mas é interessante como Deus ensina cada detalhe, que para nós hoje parece só um detalhezinho nosso, a liturgia, mas são coisas santas, preciosas.